Estou na linha com o empresário Marcelo Valente, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os amigos da Rádio CBN. E olha, temos uma notícia aqui, aliás, já fazia um tempinho que nós estávamos tentando falar com você, você que assumiu a diretoria adjunta de agências digitais na ABAV aqui no Paraná? Pois é, é um projeto inédito da ABAV Paraná, é a primeira entidade estadual, já inovando, né, e trazendo aí para dentro da instituição uma discussão tão importante e tão real que mexe dia a dia aí com todos os agentes de viagem do Brasil. E eu posso falar até por experiência própria, a principal fonte que eu utilizo, tanto para consultas em destinos turísticos, como também para compra de passeios, de pacotes, acaba sendo a internet. Por esse motivo, ganha importância essa diretoria específica para empresas que trabalham com esse meio digital? Não há dúvida. Eu acho que o primeiro trabalho dessa diretoria é mapear. São 202 agências no Paraná. E não se tem um conhecimento exato qual é o perfil, qual a amplitude de utilização de canais digitais, em canais de venda, ou mesmo social media para promoção dos seus produtos e serviços. Então, o primeiro passo, muito importante, em breve, faremos uma grande pesquisa para a gente poder entender qual é realmente a necessidade. Porque hoje tem tem muitas discussões, as agências tradicionais estão indo para o enfrentamento com essas OTAs, essas Online Travel Agents, mas sem muito conteúdo, sem muita precisão, não se sabe exatamente o que querem. Há uma nebulosidade, né? Porque há um confronto aí, Guilherme, entre gerações. Então, você mesmo disse que dificilmente você vai para um destino turístico sem consultar a internet ou comprar pela internet. Como existe ainda uma geração ainda muito tradicional que prefere muito a compra real, onde vão nas agências e falam com um vendedor. Então, essas dificuldades de entendimento estão fazendo um pouco de confusão. Então, acho que o nosso papel importante agora dentro dessa editoria é poder fazer que todos entendam que o meio digital é o meio presente nas nossas vidas, né? É importante exigir sim dessas grandes empresas digitais que estão hoje liderando aí a venda de passagens e pacotes no Brasil através da internet, que se adequem também à legislação, que seja comum essa legislação para todas as agências, seja agência digital ou seja aquela agência tradicional, que sigam, acima de tudo, uma legislação para que se tenha uma igualdade de condições na comercialização desses produtos e serviços turísticos. E olha, não é exagero nenhum afirmar que você, ao longo do tempo, acabou se tornando uma autoridade neste assunto. Foz do Iguaçu é um mercado que você conhece muito bem, não apenas pelo gerenciamento da sua empresa, mas também pela observação das práticas que são feitas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que você avalia o posicionamento do nosso destino com relação a esse mercado digital? Na verdade, eu acabei buscando aí um conhecimento maior e acabei tendo um sucesso dentro da área digital, mas extremamente localizado, né? Eu só trabalho com segmento, só trabalho com Foz do Iguaçu, me especializei em Foz do Iguaçu, creio que eu levo para muitas agências do interior do Paraná ou agências pequenas um case interessante. Como uma pequena agência como a minha pode se tornar uma empresa até de grandes proporções, porque a internet assim possibilita você fazer negócio com o mundo inteiro através desse canal, e tem sido, vamos dizer, o meu desafio de levar aquelas pequenas agências que possam construir também dentro de suas cidades modelos e que possam competir em igualdade de condições com as grandes. Agora, eu acho que Foz do Iguaçu, em termos de turismo, é óbvio que se comparar com o mundo, o Brasil ainda está muito aquém ainda, 7, 8, 10 anos as práticas que se fazem nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, né? Mas em termos de Brasil, Foz do Iguaçu sempre esteve à frente com as suas práticas de promoção, com as suas práticas de divulgação. Eu tenho certeza absoluta que o nível médio, assim, do profissional de turismo, tanto da hotelaria quanto das agências, ele é muito superior ao nível médio aí das outras cidades turísticas brasileiras, né? Então, não há dúvida que também nos colocam em posição, não só a Lomar Turismo, como outras empresas que a gente tem acompanhado em Foz do Iguaçu, como pequenas empresas têm alcançado um destaque pela internet. Então, isso é muito bacana, porque eu sinto que, de certa maneira, a gente inovou, botou lá uma semente dentro da área de tal, e muitas outras empresas hoje também atuam dentro desse mercado e também buscam sucesso. E é importante até para mim que tenhamos outros partners, outros parceiros também fazendo esse papel, porque sem dúvida nenhuma, Foz do Iguaçu vai alcançando, vamos dizer, um espaço digital interessante, porque assim nós precisamos estar na social media, assim nós precisamos estar nos grandes portais, estar com uma presença cada vez mais forte em Foz do Iguaçu, e isso é espaço que a gente adquire, e isso é uma concorrência em relação aos outros destinos, e é importante que bastante players aí estejam também participando e investindo desse mercado. Hoje em dia as pessoas não acessam mais a internet apenas nos computadores, estão aí os dispositivos portáteis, são várias as formas de acesso à internet, mas saiu uma pesquisa nesta semana, inclusive, mostrando aí que, em média, no mercado turístico brasileiro, a cada 10 empresas deste ramo turístico, hoteleiro, que tem sites na internet, em média, 7 delas não têm sites compatíveis, por exemplo, com os dispositivos móveis para que as pessoas acessem a internet. Seria esse um dos próximos passos, tornar a internet acessível, os sites dessas empresas, em todos os tipos de plataformas? Não há dúvida, né? Hoje, dificilmente, quem está na sua casa não tenha lá um iPad ou não esteja por um mobile acessando, né, hoje as informações, etc. Então, não há dúvida que é um caminho. E, aliás, é o nosso grande desafio, um desafio cada vez maior, porque como pequena empresa, como é que você vai também disputar com tecnologias, né? Então, faltam também profissionais cada vez mais, você veja, não é profissionais do turismo, e sim profissionais de tecnologia, profissionais que possam adaptar, profissionais que possam também estar inovando junto com esse mercado e estar trazendo cada vez mais novidades. Então, aquele site que servia ou serve até então, certamente em pouco tempo ele já está em desuso porque ele já não tem as características e a formatação necessária para um cliente abrir esse site ou no seu iPad ou no mobile. Então, isso aumenta muito a responsabilidade nossa como pequena empresa em estar também participando desse mercado, mas também com as ferramentas atuais e ferramentas modernas, porque senão, de uma maneira ou outra, você vai ficando fora, porque o cliente tem a prioridade e é o cliente que acaba escolhendo por onde que ele quer te encontrar. Não adianta ter um site específico para desktop se o cliente está me procurando e acessando por mobile. Então, realmente, esses eu acho que também são grandes desafios que a cada ano, a cada ciclo cada vez menor, digamos, aparecem para as empresas de turismo, e aí não só agências, mas como hotéis, de estar cada vez mais preparado para dar um acesso condizente àquela pessoa que quer comprar de você. E como o ouvinte percebeu nessa nossa breve conversa, realmente é um assunto que vem ganhando cada vez mais importância, que os debates vão continuar surgindo. Daí eu acredito a importância da criação dessa diretoria adjunta para os assuntos relacionados às agências digitais na Abave aqui do Paraná. Marcelo Valente, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso neste posto de diretor adjunto. Eu agradeço e eu sempre, a CBN nos deu essa abertura para nós estarmos conversando e é mais um desafio e a gente espera aí que a gente consiga aí transmitir para vários pequenos agentes de viagem que são associados da Abave, que possam ter aí acesso à melhor informação possível para competir nesse mercado global, extremamente difícil, mas necessário que a gente se faça da maneira mais correta possível.